Num palco de um pequeno bar, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar você assim, fora do sonho que eu sonhei. Te encontrei, agora eu sei você mais um. Eu esperei a musa das minhas canções, me ouvindo tocar, e cada verso que eu cantar é pra ela. Pra ela. A musa das minhas canções veio me iluminar, meu amor. Que escrevi, eu nunca imaginei eu fosse encontrar você assim, como no sonho que eu sonhei. Te encontrei, agora eu sei você é mais o que esperei. Canções me ouvindo tocar, e cada verso que eu cantar é pra ela, pra ela. A musa das minhas canções e o me iluminar, meu amor. Senta aqui perto de mim, fecha teus olhos e sonha sonhos bons. Você vai descobrir que eu sempre estive aqui do seu lado. Eu só queria você em meus braços, amor. Assim como no sonho que eu sonhei, te encontrei, agora eu sei. Ser mais um que esperei. A musa das minhas canções me ouvindo tocar, e cada verso que eu cantar é pra ela. A musa das minhas canções veio me iluminar. A musa canções.